3. 5461, foi o transponder copiado? Copiado, 5461. TNT, cotejamento correto. Reporte para acionamento e táxi, a torre 186, bom voo. Informe o POB antes. POB é 08. 08 é boa, centro. Torre agora, bom voo. Obrigado, Zé. Torre, muito bom dia, é o Golfo Quirosca. Golfo Quirosca, bom dia, tá livre o acionamento, chama para o táxi, que é H1015. Quirosca, trabalhar para o táxi. Brasília, o nível a ser coordenado, poderia informar? É o 340 e após 360, após Malba. Sim, 340 será coordenado, informação em curso hotel, número 2 para cópia, guarde. Aguardando. Tem 3153, pronto, cópia. Prossiga. Tem 3153, autorizado, Salvador Galeão, 360, nível via Upsilon no 4. Degradão no 0, primeira curva direita, saída da El, transição Blaze. 5474, eu transpondo o controle 19.35. Que autorizou o Galeão, 360, via Presuru no 4, decola no 0, direita, da El Bless, 4574, 19.35, eu tenho 3153. Negativo, transponde 5474. Ah, obrigado, 5474. O controle? 19.35. Cotejamento correto, portão 05, reposto quando pronto. Para. Jet 6609, passando 070 para o 060. 6709, está autorizado 2 mil páginas no 015 e informe estabilizado na final. Deixa para 2015, o objeto é 6609, formará na final. Golf Kilo Oscar está acionado para o lançador do táxi. Golf Kilo Oscar está livre, taxa para ingresso na 35. Ok. Ciclo 7, pronto, cópia. Pronto. Entre em ciclo 7, está autorizado, Salvador, Brasília, 340 nível, via para o Zulu no 7, decola no 0, primeira curva direita, saída gola e transição ao fito, 5463, é o transponder, controle 19, decimal 35. Autorizado, 340 para Brasília, via para o Zulu no 7, decola na 10, curva direita, saída gola e transição ao fito, transponder 3. 5463, o controle 1935. K357, devido à sobremodulação de ultramar na frequência, poderia cotejar o nível copiado à rota e à primeira curva? Afirmativo, o nível foi o 340 via Zulu 17, decola da 10 com curva direita. Entre ciclo 7, cotejamento correto, portão 04, reporte fundo pronto para acionamento e push. Reportando a pronto. Jet 6709, estabilizado neles. 6709, complete a sinal ILS sem glide, chame torre 1118, decimal 6, bom pouso. 6869. Muito bom dia, Jet 6709, estabilizado ele. 6709, bom dia. Segue o trem, tá livre o pouso na 10, o vento é de 1,40 graus com 8 nós. Sinegar 1015, a cabeceira deslocada em apenas 90 metros. Livre pouso, chegará 1015, 90 metros, gente, objeto 6709. O Rodolfo Quilosca está ponto sério pronto. Rodolfo Quilosca, chama aliado pronto na 35. Salvador Galeão autorizou então o nível 360, aerovia Upper Zulu 14. Decola a pista no zero, inicialmente só menos nos primeiros 90 metros, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, cumpre o perfil subido da AELE da transição Blast, controle 119.35, torre 18.6. Acione 5467 no transponder. Salvador, 1607, gate 62 para puxar de acionamento. Exato, no taxa. Deixa o acionamento, 607. Autorizado, 360, Galeão, via Pendulu 14. Decola da 10, 90 metros fora, mantém a proa até 2000, após curva de direita da Eulinda Vem. Controle 11935, torre 1186 e o transponder 5467. 5467, qual o portão? Portão 9. Chame o ponto, puxa, senão. Chama o ponto, puxa. Solo Salvador, Goro 897, sem informação, hotel, bom dia. 897, ponto, copy. Eu tenho autorizado 340 com fim. Pronto, 4. Autorizou então para Charlie Fox, o nível 340, aerovia por 50E8, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, ou a terceira milha, após curva direita, subida gole, Eval, transição Gonza, controle em 1, 19, decimal 35, 2186, acione 5473. O Oscar então está livre, regresso e pode livrando a pista. Tá. Poli, trajeção é Val Bond. Controle de saída 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. E o transponder 5473. Correto, portão 10, chama quanto para estacionar? Portão 1 no 0, gol 1 no 8 no 7. Solo está 35 no 7, no 4 pronto para pushback. No 4 autorizado, time táxi 35 no 7. Chama no táxi. Consciente até já. Objeto 6709, seu solo 22, livrando à direita, chame o solo 121, decimal 9, tenha um bom dia. Solo 209, objeto 6709. Salvador, voo 1607, POB de 175, autonomia 4 horas, alterna o Galeão para ataque. Galeão 175, 430, táxi autorizado via Juliette Alfa, quando espera no 0, torno no 8. Decimal 6, time de 1015, tem uma boa viagem, gol 1607. Tec, Juliette Alfa, táxi, quando espera 662, a 2905, gol 1607. Solo RZ 6709, livre. Objeto 6709, livrou, táxi em frente, até antes da Juliette reportando. Táxi em frente, antes da Juliette reportará, objeto Taxa até Prospera, chama para ingresso no 17. Yankee até 230 milhas. Afirma o golpeota. Sente. Informação em curso de hotel, time de 1015. Decola a pista no 7, só instante de autorização. Fala, vou no 7 no 5, contar no 8, porque vai gastar não. 8 autorizado, chame táxi no 7 no 5. Finalidade. Solo para 3153 no 5, pushback saneamento. Colada 10, o vento é de 1.40 graus com 8 nós, que é H1015. A linha decola da 1.0607. O voo que nossa está pronto para ingresso 35. Tudo bem. Táxi direito segue 800 da Gol, ponto espera pronto, 286, tinta 1015, voo verde 35 no 7. Segue o voo até o ponto de espera. Obrigado. 7709 na antes da Juliette. Gente, está presente, vai ingressar a segunda esquerda via Índia para o portão 01, observando a saída do TAM. Após o TAM está livre até o portão 1. Após a passagem do TAM, então ingressar na próxima segunda esquerda na Índia para o 01. 353, portão 5 autorizado, puxa o táxi. Autorizado, chamará. 3153. esperando decolagem para o 607. 07, está autorizado a decolagem, 150 com 89. Leva decolagem, 607. Salvador, bom dia. É o TAM 35 no 7. TAM 35 no 7, ali mantém a 10. Não, negativo, ainda não tá pronto o 35 no 7. Ok, então chama quando pronto. Chama lá. E o Golf Oscar tá pronto na 35. O Golf Oscar tá livre de decolagem na 35, vento é de 1,60 graus com 8 nós. Só um instantinho, estou em contato com o centro, ok? Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar. 27, chama o controle em 19, 35, tem um novo voo e um bom dia. Obrigado, bom final de semana. Controle Gol 607, decola. Gol 607, contato radar de decolagem, suba nível 360, saída da EL. Dael 36. Apresente o autorizado Dael. Presente Dael. Olha, tá 35 no 7, pronto. Ali mantém, tem 35 no 7. Ali mantém 35 no 7. Whisky Oscar, controle 1935, bom voo, bom dia, decolagem aos 28. 1937, grato, bom dia, senhor, tá bom. Golf Oscar, já voou visual na rota? Afirma, Golf Oscar. Paulo Gol, 9715. 140 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas, Spartak. Spartak, Celta 3153, 80, 3 horas e 40, Campinas. O Gol no 705 copiado, táxi autorizado até através do pontão 62, vai seguir o Via Juliette, Alfa, Ponte Espera, 286, Tinto 1015. Gol 1 no 7 no 5. Gol no 7 no 5, autorizado, táxi, que é via Juliette Alfa, 0 no 0, no 0 no 5, ajuste. Vai seguir o aeronave da Ponte, confira? Pode ser, via Juliette, número 1 no Ponte Espera. Ok, número 1 no Gol no 7 no 5. 140 com 15, 4 horas, né? Que Alfa. O Golf Kilo Oscar, faça um 360 para a direita. Bom, negativo, agora o problema já foi solucionado, vamos prosseguir para o destino. Tem 1500 pés, condições exércitas. O Golf Kilo Oscar vai prosseguir para a ilha certa. O senhor irá prosseguir para o destino. Negativo. Gente, sumo nível 100, mão alvo de CT. Mão alvo de CT. Sou 18.6, 1015, boa viagem. Yacht Alpha, 286, 3156. Whisky Golf Oscar, ponto cópia? Whisky Golf Oscar, confirma. Site T 080, a ideal é 277 Salvador, 230 milhas 065. Decola pista no 7, curva direita, subida agora, leval, voz direta. Liberação junto com o controle 19935, 286 para taxa de decolagem, acione 5453. Fechamento correto para acionamento táxi de decolagem 286, altitude 1015, informação em curso em hotel, poderia confirmar só o tempo de voo? Dá uma hora e meia, tempo de voo, acionamento, altitude 286, Salvador, Gol no 897, pushback acionamento, posição 1-0. Portão 10, chame táxi, Gol no 897. Autorizado, pushback acionamento, portão 1-0, Gol no 7, 1-8-9-7. Passa nível 100, chama o centro 1288, alterno 3325, informa o mesmo sobre os desvios. É confirmando 1288, 1325? Afirmo, 3325, secundário. Legal, informaremos o desvio, bom dia. Pronto, espera nós já. 7153, muito bom dia, Lima, mantenha 10. Mantenha 0. O 1804, a sua esquerda já iniciou 37 companhia, 5 traços de 10 aguardo, na livre puxa acionando 10, é questão do 9. Desejar para condicionamento, a livre na posição acionar, após a liberação retaguarda, livre puxa. Tente após 37 na retaguarda, está livre, 1804, no 9. 705, decolou os 33, chama o controle 1935, tomou voo em Modé. 1935, bom final de semana. Ô, Cruz Salvador, bom dia, gol no 705, decolou na escuta. Gol no 715, contato radar, subiu para nível 3620, saída agora, transação. 3360, agora eu fico, gol no 705. Fala Salvador, é o Netuno 00. Netuno 00, seria o Força Aérea 7100, Lagoa Santa? Ah, você é mais. Netuno 00, autorizado Lagoa Santa, nível 100, é o Whisky 1, decola pista 10, curva direita, subida coral, controle 1-9-35, torre 1-8-6, acione 5503, Netuno 00. Autorizado nível uma centena pela aerovia Whisky 1, Lagoa Santa, decolada 10 com curva à direita, coral, a controle 119.35 e a torre 118.6, acionado 5503 no transponder, o Netuno 00. Correto, cotejamento, informação em curso de hotel, atinto no 0 no 5, pátio militar da base aérea, livre acionar, chama táxi 00. Acionará e chamará 00. 1897 para o táxi, POB 151, autonomia 0303, altera Campinas. Campinas 1510303, táxi autorizado via pátio de Lete Alfa, ponto 0 no 0, torre 118, decimal 6, altímetro no 0 no 5, Ovesgo 1897. Bate Juliette Alfa, ponto de espera 1-8 decimal 6, Gol no 0, Gol no 897. 3517. Direita na proa. Quanto a proa? Está autorizado de desvio, está 3567. Positivo, livre desvio à direita, vai manter a proa 300, senhor. Sente, está 3517. Da Eldinera aguardando, 3179. Um 53, decolou os 35, chame o controle 1935, tem um voo em um bom dia. 1935, obrigado, bom dia, 3153. Controle Salvador, bom dia, 3153. 353, 1500, perfil da El Bless. 1153, suba para nível 360, contato radar. É o 360, 3153, pode voar direto da El? Autorizado. Autorizado da El 3153. O controle 17 do 5 também vai precisar de desvios à direita aí, a proa 305. Mungu 17 no 5? Pode ser. Tá, está autorizado o desvio proa 305, Mungu 17 no 5. Irá subir e manter 340 autorizado pela torre, não é isso? O 7 no 5 foi o 360. Pronto, está restrito nível 340, então 3597. Chame o centro na frequência 1288, alterno 3325. 1386 é a torre e transponder 5505 é o Netuno 59, está pronto para a partida. Gente, informação em curso é hotel, tilto no 015, base aérea no pátio militar, livre acionamento de táxi Netuno 59. 59. Torre Salvador, bom dia, gol 1897. 1897, a linha e mantém a 10. A linha mantém no 0, gol 1897. 350, Campinas. O 37, Campinas 350, táxi autorizado, ponto de espera pronto, 28.000, tinta 1015, tem uma boa viagem, 1804. Tem autorizado o táxi, ponto de espera 18.000. Salvador é o TAM 3153. Poderia confirmar, por gentileza? É o TAM 3153, solicitando desvio esquerda para o 190 por 70 milhas. 7, esquerda 190, 70 milhas copiada, autorizado. Obrigado. Centro 5, passa nível 120, chame centro 1288, alternando 3325. 288, 3325, boa. Então 130 graus com 9 graus. A linha decola no 0, gol no 897.